Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura e Márcia Ferreira. Direção comercial: Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia: Márcio Silva. Análise e supervisão técnica: João Paulo Gasque. Direção geral: Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias, terça-feira, 19 de agosto de 2014. Destaques de hoje. Confirmadas missas e culto de sétimo dia pela morte de Eduardo e assessores. ONU diz que civis devem ter passagem liberada no leste da Ucrânia. Camarões fecha fronteira com a Nigéria temendo o avanço do ebola. 13 estados começam a vacinar crianças contra a hepatite A. Militância do PSB faz coro para Renata Campos ser candidata a vice. Dilma tem 36%, Marina 21% e Aécio 20%, diz pesquisa Datafolha. Agora é certo que a eleição vai para o segundo turno, diz prefeito. Pará registra mais de 800 focos de queimada em 2 dias. Vamos agora com a previsão do tempo pela Climatempo. Região Sudeste. Predomínio de sol no sudeste com muitas nuvens na faixa leste da região. A partir da tarde, chove de forma isolada no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, no leste e nordeste de São Paulo e no centro-sul de Minas Gerais. Região Norte. Ar seco ganha força no norte do Brasil. Faz sol forte em quase todas as áreas e calor à tarde. Em Roraima, o tempo fica mais instável, com muitas nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde. Chove de forma isolada no extremo norte do Amazonas e do Pará e no Amapá. Região Nordeste. Nuvens que chegam do mar provocam períodos de céu nublado e chuva fraca em alguns momentos do dia em toda a faixa leste do Nordeste. No interior da Bahia, o sol aparece entre muitas nuvens, mas não chove. Sol e tempo firme no restante da região. Região Sul. O dia começa com névoa e nevoeiro em quase todo o sul do Brasil, mas ao longo da manhã o sol vai aparecendo e predomina no restante do dia. Não há previsão de chuva em nenhuma área. Região Centro-Oeste. O sol brilha forte e o tempo continua seco na região. Em Mato Grosso do Sul, o sol aparece entre algumas nuvens, mas não chove. A umidade do ar fica abaixo de 30% em toda a região. Vamos ao nosso primeiro intervalo e já voltamos com o Jornal Brasil Notícias. Toda mulher sonha com uma pele bonita. O hidratante corporal Puro Ômegas trabalha a favor da sua beleza. Você precisa conhecer as vantagens de usar diariamente o hidratante corporal Puro Ômegas. Sim, porque ao usá-lo, em poucos dias notará a diferença de sua pele. Preparado com os ômegas 3, 6, 7 e 9, encontrados no óleo de avestruz, o nosso hidratante é o que há de melhor para a impermeabilidade da pele. Conheça hoje mesmo este verdadeiro fenômeno. Hidratante corporal Puro Ômegas, cientificamente comprovado como o mais eficaz produto que age a favor da sua beleza e de sua pele. Você pode encontrar em várias cidades brasileiras, através dos nossos representantes ou através do nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ainda pelo nosso televendas em horário comercial. Ligue 61 3532 69 93. Peça o seu hidratante corporal Puro Ômegas, mais um produto de sucesso, saúde com beleza. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Olá, ouvinte, como está? Eu sou o Carlos Bonaparte. E estou aqui porque quero convidá-lo a juntar-se a mim nas noites de segunda a sexta, entre a meia-noite e as 3 da manhã, aqui no Canal 1. Vou trazer-lhe Hora Zero, um espaço que, acima de tudo, lhe quer fazer lembrar de que a vida tem sempre um ponto de partida, cada vez que são 0 horas. Aceita o convite? De segunda a sexta, da meia-noite às 3 da manhã, Hora Zero, comigo. E consigo também, aqui no Canal 1. Às quintas-feiras, pelas 9 da noite, temos algo espetacular para si. Músicas, todas gravadas ao vivo durante 30 minutos, com a locutora Adriana Pequeno. Espetacular! É o espetáculo no ar, às quintas-feiras, 9 da noite, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. O tempo seco predominante no Pará favoreceu o aumento de queimadas no estado nos últimos 3 meses. De acordo com o monitoramento de queimadas e incêndios divulgado pelo Instituto de Pesquisas Espaciais INPE, foram registrados 863 focos de incêndio nas últimas 48 horhas. Ainda faltam 2 semanas para terminar o mês de agosto e o acumulado mensal já chega a 4.131 focos captados entre os dias 1º e 18 pelo satélite de referência Aqua. Em todo o mês de agosto, no ano passado, o Pará acumulou 2.161 focos de incêndio. Junho e julho deste ano apresentaram quase o dobro de focos de queimadas no Pará em relação ao mesmo período do ano passado. O inverno é época de seca no Pará, especialmente no centro, sul e leste do estado. Segundo a Climatempo, até o final do mês, a situação não deve mudar muito, com previsão de dias ensolarados, quentes e sem chuva. A vegetação seca por falta de chuva é um agravante e faz com que o fogo se alastre rapidamente. O prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Elias Gomes, do PSDB, avaliou positivamente a pesquisa do Datafolha, divulgada nesta segunda-feira, que mostra a ex-senadora Marina Silva, do PSB, na frente do candidato do seu partido, o senador Aécio Neves, do PSDB. O ganho é das oposições. Agora é certo que vai ter segundo turno. Segundo turno sempre é ruim para quem é governo, declarou o Tucano num evento organizado pelo PSB na zona norte do Recife. A pesquisa estava dentro do previsto. O que nos dá segurança é que Aécio Neves fica no mesmo patamar de Marina Silva. Quem perdeu foi Dilma Rousseff, do PT, completou Elias, ressaltando que conversou neste domingo com Aécio e que o candidato estaria tranquilo. A pesquisa sobre as intenções de voto para presidente da República, feita pelo Datafolha para o jornal Folha de São Paulo, mostra a presidente Dilma Rousseff, do PT, com 36%, seguida de Marina Silva, do PSB, com 21%, e Aécio Neves, do PSDB, com 20%. Divulgada nesta segunda-feira, esta é a primeira pesquisa que inclui um cenário em que a ex-senadora Marina Silva é o possível nome do PSB no lugar do ex-governador Eduardo Campos. Resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União, suspende a distribuição, o comércio e uso em todo o território nacional do produto Mebendazol, suspensão oral 30 ml, fabricado pela empresa Mariol Industrial Limitada. De acordo com o texto, laudo emitido pelo Instituto Adolfo Lutz, apontou resultado insatisfatório no ensaio de aspecto, no qual foi constatada a presença de grumos e sedimentos depositados. A Anvisa determinou ainda que a empresa promova o recolhimento das unidades existentes no mercado relativas ao lote. Por meio de nota, a empresa Mariol Industrial Limitada informou que em alguns lotes do produto Mebendazol, 20 miligramas, foi identificada uma suspensão não homogênea, com grumos e sedimentos depositados no fundo do frasco após agitação. Ainda segundo o fabricante, foi aberto o processo de investigação e o medicamento teve sua produção temporariamente suspensa. O candidato do PSDB à presidência da República, Aécio Neves, prometeu levar o programa de unidades de polícia pacificadora, criada no Rio de Janeiro, a outras regiões metropolitanas e aglomerados urbanos que sofram com áreas controladas pelo crime organizado. O presidenciável visitou ontem o Morro Dona Marta, na zona sul do Rio, que foi o primeiro a receber uma UPP. Aécio destacou os avanços que as UPPs proporcionaram às comunidades onde foram instaladas, mas disse que é preciso agora cuidar da segunda etapa: emprego, saúde, educação de qualidade e cuidar das mulheres, pois elas são as mantenedoras da maioria das casas nessas comunidades e precisam ter também oportunidade de geração de renda. O candidato conversou com o comandante das UPPs, Coronel Frederico Caldas, e com o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, na sede da unidade do Dona Marta. Meu governo vai planejar e articular uma política nacional de segurança e aproveitar de forma muito positiva a experiência das UPPs construída pelo Estado do Rio. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, hoje começa o horário eleitoral gratuito no rádio e na TV. Impactados pelo desastre que tirou do páreo um importante candidato, Eduardo Campos, os programas serão, na realidade, um aquecimento pelo que virá. O do PSB, é óbvio, virá carregado de emoção e das lembranças do seu líder desaparecido. Amanhã, o PSB deverá oficializar a candidatura de Marina Silva como cabeça de chapa, mas ainda não terá indicado o seu vice, que será do partido. Se cogita no nome da viúva de Campos para o posto. Acho improvável. A eleição não se resumirá somente à emoção. Pelo contrário, é feita de pragmatismo, de interesses, e aí ninguém jogará para perder. Aécio, Dilma e Marina vão para o confronto eleitoral. Espero que pautado por propostas reais para melhorar o país. Os números da primeira pesquisa após a morte de Campos é carregado ou são carregados de emoção e refletem o momento. Por isso, Marina aparece bem e ultrapassa Aécio. Dilma permanece com o que tinha. Ambos, a petista e o tucano, perderão votos para Marina. Isto é uma certeza, assim como um aumento das probabilidades do segundo turno. Exatamente por este fato é que as preocupações se agigantam para os concorrentes. Dilma quase tem cadeira cativa na disputa, e o embate será para saber se com Aécio ou Marina. Se olharmos, e sem olharmos com paixão ou partidarismo, e pelo que conhecemos da política, não foi zerado o cenário com a morte de Campos. As alianças estão mantidas, até porque nos estados elas não serão mais revertidas e serão significativas para o resultado do pleito majoritário para a presidência da República. Por isso, a prudência sinaliza que é preciso ver como um jogo a ser retomado, como se vindo de um intervalo.

Entre os mortos estão 541 crianças, 250 mulheres e 95 homens idosos. O número de mortos que estava fixado em 1980 subiu depois de várias pessoas feridas no conflito terem morrido em hospitais de Gaza, no Cairo e em Jerusalém, locais para onde foram levadas para receber tratamento médico. Os médicos também encontraram um cadáver nos escombros do distrito de Sheijaya, no leste da cidade de Gaza, onde estava no local há mais de 3 semanas, segundo o comunicado. Os relatórios indicando que rebeldes pró-russos atacaram um grupo de civis que fugiam dos combates no leste da Ucrânia são muito perturbadores, afirmou o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, pedindo que seja permitida a livre passagem de refugiados. Dois altos funcionários da ONU, o subsecretário-geral para ajuda humanitária, Jeffrey Feltman, e a chefe de ajuda humanitária, Valeria Moss, viajarão a Kiev nesta semana em meio à intensificação dos combates no leste da Ucrânia. O governo da Ucrânia acusou nesta segunda-feira os separatistas pró-Rússia de atacar um grupo de refugiados com lança-foguetes do tipo Grad, perto da cidade de Lugansk, leste do país. O ataque deixou vários mortos, incluindo mulheres e crianças. Os refugiados estavam em um corredor humanitário ao norte de Lugansk, reduto dos separatistas pró-Rússia, pelo qual mais de 1.800 pessoas fugiram da cidade em 2 dias. A Sociedade Interamericana de Imprensa, de CIP, condenou nesta segunda-feira o assassinato de um jornalista venezuelano que dirigia o departamento de comunicação de um programa oficial contra a insegurança na região oeste do país e pediu que os fatos sejam esclarecidos. O corpo do jornalista Álvaro Canizales, de 50 anos, foi encontrado degolado, amordaçado e com as mãos atadas no sábado em um riacho do estado Corredes, no centro. A CIP, que reúne os proprietários e editores dos meios de comunicação do continente, frequentemente alerta sobre a deterioração da liberdade de expressão na Venezuela, apesar de Caracas menosprezar as críticas. Negociadores israelenses e palestinos chegaram nesta segunda-feira a um acordo para ampliar em 24 horas um cessar-fogo na faixa de Gaza, para que as negociações sejam mantidas no Cairo, tendo em vista uma trégua de longo prazo, informou uma autoridade palestina. O atual cessar-fogo de 5 dias vai chegar ao fim à meia-noite, hora local, 19 horas de Brasília. Papa Francisco mencionou pela primeira vez publicamente a perspectiva de sua morte ao afirmar que não viverá por muito tempo e reiterou que não descarta uma possível renúncia. Durante uma coletiva de imprensa no avião que o levava da Coreia do Sul a Roma, o Papa, de 77 anos, em aparente bom estado de saúde, respondeu a perguntas sobre sua popularidade e o efeito desta sobre ele. Eu a encaro como uma generosidade do povo de Deus. Interiormente, tento pensar em meus pecados, em meus erros, para não ficar orgulhoso, porque sei que vou durar pouco tempo, 2 ou 3 anos. E depois vou para a casa do Pai, afirmou em tom de brincadeira. O pontífice argentino disse que vê esta popularidade de maneira mais natural do que no início, quando ficava um pouco mais assustado. Esta é a primeira vez que o sumo pontífice fala da perspectiva de sua morte. Camarões fechou todos os seus acessos na fronteira com a Nigéria para evitar a propagação do vírus do Ebola, informou nesta segunda-feira uma fonte oficial. Todas as fronteiras aéreas, marítimas e terrestres de Camarões com a Nigéria estão fechadas. Nossa lógica é a de que é melhor prevenir do que remediar, anunciou a AFP o ministro camaronês da comunicação e porta-voz do governo, Issa Chiroma Bakari. O governo tomou esta decisão com total conhecimento de causa para proteger a população

dois fatores tornam mais ainda imprevisíveis os próximos dias. O primeiro é que, tradicionalmente, 30% dos eleitores são anti-PT, o que dificulta o discurso de Dilma Rousseff. E nestas eleições, diferentemente de outras, é maior o número de pessoas indecisas nesta fase da campanha eleitoral. Em disputas anteriores, em meados de agosto, a quantidade de eleitores indecisos era de 12%. Atualmente, esse percentual é quase o dobro, 20%. Estamos no campo da imponderabilidade, resumiu um estrategista de Umista. Para ele, a campanha estava praticamente cristalizada, com Dilma Rousseff liderando com percentuais entre 38% e 41%, Aécio com índice entre 19% e 21%, e Eduardo Campos flutuando dos 7% aos 11%. A dúvida é quanto Marina elevará esse percentual de votos ao PSB. Em 2010, ela obteve 19% dos votos válidos no fim do primeiro turno. Mas Dilma não era conhecida e José Serra fazia uma campanha suja que afasta o eleitorado, disse um petista. Os peritos norte-americanos que acompanham as investigações sobre o acidente que matou o ex-governador Eduardo Campos na semana passada em Santos preveem que o trabalho de apuração levará cerca de um ano para ser concluído. Ontem, três técnicos dos Estados Unidos, integrantes da Federação Americana de Aviação e peritos do Centro de Prevenção e Investigação de Acidentes Aéreos, CENIPA, da Aeronáutica, passaram 3 horas buscando peças do avião no local do desastre. No final da manhã, o grupo foi para a base aérea do Guarujá, onde técnicos da Força Aérea Brasileira estão remontando partes do avião para apurar as razões da queda. Vamos ficar aqui em Santos por uma semana para colher todos os materiais possíveis e só depois iniciar os trabalhos de investigação nos Estados Unidos. É muito cedo para falar em qualquer possibilidade ou suposição, avaliou um dos peritos norte-americanos. Eles conversaram com a imprensa para explicar o trabalho que estão realizando, mas não quiseram fornecer os nomes completos ou gravar entrevistas. Cada pessoa tem um tipo de cabelo diferente. O de Maria é crespo. O de Joana é ressecado. Os cabelos de Paula são lisos e oleosos. E Luísa tem os cabelos maltratados pela pintura. Sabe de uma coisa? Para deixar os cabelos bonitos, use óleo de argan, saúde com beleza. As mulheres estão adorando. Rico em ácido graxos essenciais. É pouco gorduroso e age bem, até em fios oleosos. Brilho, maciez e balanço natural. Elimina os fios arrepiados. Óleo de argan, saúde com beleza. Procure o nosso representante em todo o país. E se em sua cidade ainda não tiver, peça pelo nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ligue no horário comercial para 61-3532-6993. Óleo de argan, saúde com beleza, para dar muito mais brilho aos seus cabelos. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura e Márcia Ferreira. Direção comercial: Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia: Márcio Silva. Análise e supervisão técnica: João Paulo Gaschi. Direção geral: Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã. E obrigado pela sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.